Começando mais um 99 Vidas Bônus, esse podcast este exclusivo para você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Júlio de Freitas, sou o Felipe Esquita. Hello. Evanildo de Freitas. Olá, jovens. Bruno não tá aqui. Bruno se perdeu na estrada. Estamos gravando no feriado, ouvinte. Ele não disse que tava voltando? Se perdeu mesmo? Ou foi o Miguel? Acho que não ficou muito bem explicado o que aconteceu. Não ficou muito bem explicado, exatamente. Não. Ele disse, ainda vou sair meio-dia, ainda tô na estrada. Isso. Onde será que eu vou no trânsito? Qual estrada, né? A gente nem sabe. Estrada da vida. Olha só, hein? Saíram? Sauron. Os indicados ao Game Awards, que é a maior premiação. É o Oscar dos videogames. Gostou, Felipe, dessa aí? O Oscar dos videogames. Nossa, tô super feliz, super empolgado. Felipe não gosta do Game Awards, né? Nem do Oscar, né? Então tá bom. Sim, tá, mas não tá, dá pra desconsiderar. Nem do Grammy. Você pode não gostar, mas não dá pra desconsiderar a importância da premiação. Mas você não gosta de premiações no geral, Felipe? Acho elas meio bestas mesmo. Ah, eu acho legal celebrar porque as melhores. Eu acho que tem níveis de premiação também. Essas, tipo, Game Awards, por exemplo, eu acho um negócio muito impessoal, assim. Porque, sabe, por que eu ligaria o que essas pessoas que eu não conheço, eu nem sei quem vota direito nessa parada, não vou ficar lá olhando também. Sabe, por que eu me importaria com que essas pessoas se importam, sabe? Eu gosto muito, por exemplo, a gente faz aqui o nosso programa dos melhores do ano do 99. Eu gosto de consumir esse tipo de conteúdo das pessoas que eu conheço. Então, mas a gente jogou os jogos, né? Não tem nenhum jogo que você não jogou e por conta da indicação você vai atrás? Não tenho muito essa parada. Você jogou todos os jogos que foram indicados? Não, mas eu vou atrás de jogos, não por causa da indicação pro Game Awards, por causa do, sei lá, alguém do Nautilus falou, do Jogabilidade. Sim. Falou, galera que eu consumo, se é pessoas que eu já conheço, né? Assim, que eu já tenho uma afinidade, que eu entendo dos gostos. Por exemplo, lá de filmes lá, por exemplo, eu ouço muito Rapador, eu sou muito fã. Eu sei de coisas lá que eu vou, por exemplo, teve um programa recente lá dos filmes de terror. Eu sei que as indicações que eu jogo dos filmes que estão ali que eu não vi, quais que vale a pena mais eu ver, porque determinado filme ou determinado tipo de filme eu me alinho mais, sei lá, com o Rogério, com o Fernando, com o Siqueira, com o Juras, entendeu? É muito assim, o meu tipo de reconhecimento, ele tá muito mais... Eu dou muito mais um reconhecimento pra o reconhecimento das pessoas que eu conheço, né? Pessoas que eu consumo e que eu entendo como elas pensam, assim. O Game Awards, porra, são 120 publicações do mundo inteiro. Dentro de cada publicação, cada uma tem o seu tipo de votação. Então tem algumas que é um comitê específico de pessoas que decidem, porque não é cada jornalista dentro de cada publicação que vai ter o seu voto contado, é o voto da publicação. E aí cada publicação vai fazer de um jeito, algumas vão fazer, sei lá, tipo os nossos aqui, quer ver quais os votos da galera toda e fechar. Vai ter uns lá que vão tentar discutir e chegar num indicado. E a gente não tem a gente não vê esse processo, né? E a gente não conhece essas pessoas, e eu não tô querendo ser muito escroto aqui, mas a gente não se importa com a opinião dessas pessoas também. Então por que que eu ligaria pra esse evento, que além disso tudo, o Game Awards ainda tem uma parada que me deixa um pouco com o pé atrás, é o fator comercial muito grande, né? Ele é um... É, isso é foda mesmo. É, é 4 horas de propaganda forte. Mas aí é a indústria forte, como um todo, assim, né? Sim, tipo total. Assim. É a indústria como um todo e é o jogo, mas aí também isso me tira... Sabe, me tira o Starfield no lançamento com um monte de nota 10 de 10, Felipe. Não é estranho? Tipo, um monte de veículo dando 10 de 10. E aí nenhum deles... Tá ligado? Aparentemente achou bom o bastante. Então. Sei lá, cara. Eu tenho esse pé atrás com o evento em si. Mas, por exemplo, tem eventos de premiação de videogame que eu acho legal. Por exemplo, o BAFTA. Que são membros da indústria, né? Na verdade, o BAFTA não. O BAFTA é da Academia da Inglaterra lá, né? O DICE, na verdade, que eu tava querendo falar. Que são membros da indústria, eles são votados por pessoas que trabalham com videogames, né? Então desenvolvedores, esse tipo de corpo de votante, né? É um pouco mais interessante, porque você tem um aspecto diferente, né? O que as pessoas que fazem os videogames acharam dos videogames esse ano, né? A gente tem também o do IGF lá, que é do Indie Games Festival, que eu acho interessante, né? Dessa premiação também. Então assim, tem premiações que eu acho mais interessantes que outras, mas no geral eu acho um negócio muito impessoal. Sendo que o que eu mais gosto de consumir, de crítica e de produção de conteúdo em volta do entretenimento que eu consumo, é exatamente a parte da pessoalidade, né? Você conhecer a pessoa e entender o que ela tá querendo passar do que ela gosta. É o que a gente faz aqui. O 99 Vidas é isso, né? Quando a gente pega um programa e faz um... programa de uma hora e meia falando sobre um jogo só, a gente tá tentando trazer o maior possível da nossa pessoalidade. Inclusive, a galera que gosta de falar de imparcialidade, isso é impossível dentro dessa produção de conteúdo que a gente faz, né? Porque a gente tá, na verdade, o tempo todo tentando botar a nossa pessoalidade, a nossa parcialidade dentro de um produto que outras pessoas fizeram, né? É. Então é isso que eu gosto. Por isso que essas premiações não pegam muita pira, não. E acho que a galera, principalmente a galera, briga muito por conta de algo que não importa nada pra elas, assim, sabe? Fica, porra, tal coisa não mereceu. E tipo, a galera fica meio brigando, assim, na internet por causa disso. Gente, não é isso. A parada não é isso, sabe? É, e tem um negócio que é importante dizer que, ainda assim, né, mesmo tendo essas críticas, e isso vale pra praticamente todas as premiações e que são lobbies, né? Tem muita coisa ali, carta marcada e etc. Ainda assim, são premiações extremamente populares. Isso, e que dúvida, são extremamente midiáticas, né? Eu acho do caralho por esse... Isso eu nunca vou conseguir argumentar contra. Esse, né, fator de... Eu não conheceria esse jogo se não tivesse a premiação, tá ligado? Eu não veria o jogabilidade, fazer um podcast de 4 horas pra falar sobre as indicações se não tivesse a premiação. Uhum. Sim. E aí eu acho muito valor nisso. Mas eu concordo com o Felipe, tipo assim... eu não vou jogar Baldur's Gate 3 porque foi indicado, tá ligado? Ou porque vai ganhar, sei lá. É, exato. Se ganhar, eu não vou... Tipo assim, porra, legal, foi indicado, da hora. Tem gente que gosta e show, mas eu não vou jogar por isso. Agora, chega lá na Indie. Eu não joguei nenhum dos jogos, nenhum, dos que estão indicados na Indie, tá ligado? E é um tipo de jogo que eu gosto de jogar. Aí, por ter sido indicado, eu vou atrás. Porque, teoricamente, são os melhores indies do ano, tá ligado? Eu sei que não são, provavelmente tem alguma masterpiece escondida aí, mas eu vejo muito valor nisso, de caralho, agora eu vou dar... Fazer a rápida que eu não joguei ainda. Eu nunca vou tirar o crédito dessa parada da importância e do alcance, né? E uma importância que eu não consigo me relacionar, mas que é importante, que é para os próprios developers, né? Se é um negócio popular e tem muito alcance, para eles que estão sendo nomeados e para eles que vão vencer categorias, para eles é importante, né? Sim. Isso eu não consigo tirar essa importância, né? Eu não tenho eu não tenho absolutamente nenhum argumento contra isso e nenhum poder de tirar isso dessas pessoas, né? É, mas vamos dar uma passeadinha nas principais categorias aqui do Game Awards, inclusive tá disponível lá no site. Os vencedores são escolhidos pelo público, né? Uh-uh. Não? Você tem uma porcentagem lá de votos que são 100%. Desse 100%, 10% desse peso dos votos é o peso do público, entendeu? Oh, não sabia. Mas a grande maioria ainda é a validade do peso do voto. A academia? É a academia deles lá, entendeu? Então não é... O único prêmio que é escolhido só pelo público é o mais antecipado lá, o jogo mais esperado do próximo ano. É o único que, se não me engano, e talvez alguma coisa de criador de conteúdo, mas isso aí, sinceramente, eu não tenho interesse menor em. Mas é porque é um prêmio da indústria inteira, né? Então, exato, eles, mas por exemplo, jogo do ano, tudo. Melhor direção, todas essas categorias, elas são... Você tem esse peso dos votos, que 10% desse peso é o voto do público. E os outros 90 é o voto da academia. Então, basicamente, quem decide, na verdade, é o corpo votante. O povo mesmo. Não tem como a quantidade de voto do povo decidindo. Não vai mudar, a não ser que seja tão muito disputado, né? Numa categoria especificamente. E aí o público seja um desempate, né? Chega um... Isso a gente nem fica sabendo, porque não tem essa... A gente não abre os votos. Né? Então, é basicamente pro público participar. Se sentir isso, participando, exatamente, né? Exatamente, No fim das contas... Não. Mas não virar uma parada de briga de popularidade na internet, que a gente já viu várias que são assim... Que é horrível, que, né? É. A pior coisa que tem dessas premiações é, tipo, briga de fandom, né? A turma criando bot pra voltar, essas paradas assim, né? Que a gente sabe que rola e não é muito legal. Vamos aqui passear pelas categorias? Temos 31 categorias? Meu Deus do céu, né? Bastante. Tem muitas categorias ali sobre esportes e tudo mais. É uma parada que a gente não vai falar, né? Não é muito a nossa área ali. Acho que a gente pode falar ali, vindo um pouquinho de baixo, dos jogos mais antecipados ali, os que as pessoas mais estão esperando para o futuro. Tem 5 jogos indicados. O primeiro é o Final Fantasy VII Rebirth, que é a continuação, né, do Final Fantasy VII Remake lá, né? O Hades 2, o Like a Dragon, Infinite Health. Que jogo é esse, minha nossa? Yakuza. Star Wars, Outlaws e Tekken 8. Tekken 8 tá no mais antecipado da onde, né? Nem entre os fãs de Tekken, pelo jeito. Cara, pra mim é Final Fantasy ali, né? Final Fantasy Hades, talvez. Esse do Star Wars aí também tô bem interessado. O Felipe gosta bastante do jogo Star Wars, né? Eu gosto, cara. O Jedi Survivor foi bom. E assim, eu tô um pouco na vibe. Eu não assisto nada do universo Star Wars, tem um tempinho direito. É. Mas eu fui... E o Silk Song, Felipe? Não devia estar aí, não? Pois é, a galera... Porque, por exemplo, entre os ouvintes aqui, principalmente a galera que apoia... A igreja do Hollow Knight? Os igrejeiros Hollow Knight só se fala disso há anos. Tem muita galera falando disso mesmo, assim. E, pô, porque é um jogo que não tem nada há anos e tá todo mundo, toda vez que tem qualquer ventinho, a galera fica louca atrás dele, né? Aquele jogo lá do Esquadrão Suicida. Não, aí não. É, complicado. Lixeirinha. Sai pra Switch, né? Acho que não, é só PC, PS5 e Series. Cara, eu votaria aí no Final Fantasy, que é o que eu mais tô esperando mesmo. É, acho que desse aí eu ficaria com o Star Wars até. Mano. É um joguinho da Ubisoft. Né? Olha aí uma coisa boa aqui de melhor adaptação de games para outra mídia. Temos aí a animação lá do Castlevania pra Netflix, né? O Nocturne. O filme do Gran Turismo. A série do The Last of Us. O filme do Gran Turismo surpreendentemente bom, mano. É. O Super Mario filme, né? O sucesso aí do ano. Honestinho também. E Twisted Metal, a série que tá na HBO Max. Né? Vocês já assistiram essa série do Twisted Metal? Assisti o primeiro episódio e achei divertidaço. Mas assim, nada demais, absurdo, não sei o quê. Divertido. Ela é do Peacock, né? Aqui no Brasil do não Peacock. Tem. É. E ele tá... Cara, The Last of Us aqui é o que papou tudo, né? É, vai ganhar. Eu tô falando em termos qualitativos, tá? Porque a turma pode voltar, sei lá, pro termos de importância... De ser mais mainstream, aí pode ir no Mario ali, sei lá. É, mas eu acho que a ideia desses como, games, cara, é o melhor, né? Eles jogam tá melhor. Escrito ali, melhor adaptação. É. Sim. Não que o Mario seja adaptação ruim, e, tipo, mas assim, se você for levar muito ao pé da letra a ideia da adaptação, é a adaptação mais fiel de todos aqui. Exato. É. Valor de produção, de ter as suas liberdades e tal, ele é a mais fiel. Chama atenção ter três produções da PlayStation Productions. Tá com tudo a PlayStation Production. Estão acertando. Sim, filme com turismo é legal, mano. Se tiver no streaming, assiste. É bem legal, né? É da hora. Muito honestinho. É. Eles dão uma viajada ali na história e tudo, mas... Né, que aparentemente é real. Não. Então, a maioria das coisas é real, Juras. Mano. As coisas que são viagem, eu falei, não é possível que aconteceu isso. O acidente, por exemplo. É, o acidente é... Tem o vídeo do acidente real e é igualzinho do filme. Doideira. Muito foda. Eu achei bem honesto esse filme. Não, nota 7 honesto o filme do Gran Turismo, eu acho. Demais, né? Melhor multiplayer, Baldur's Gate 3, Diablo 4, Party Animals, Street Fighter 6 e Super Mario Wonder. Olha aí, hein? Joguei nada online desses daí. Nada online porque, né, Switch destravado. E o Party Animals, ele é tipo igualzinho aquele outro jogo, o Game Beasts lá, então tipo assim, essa categoria achei esquisita. Se eu fosse votar em algum, seria no Street Fighter, né? É, acho capaz de ganhar ele. Até porque teve toda a parada do netcode dele ser bem melhor dessa vez. Bem melhorado, né? Exatamente. Se tiver tido problema e tal. Melhor jogo de esporte ou corrida? Já estão dizendo que corrida não é esporte, é isso mesmo? Essas todo categorias dia. É foda, né? Sempre é o FIFA e mais alguns, ter, né? Precisa ter essas categorias. Nem tem mais FIFA, né? Agora é EA Sports. É, então. 24. O Haaland na capa. O Fórmula 1 2023. O Forza Motorsport. O jogo do Hot Wheels Unleashed 2. Esse Hot Wheels é muito bom. E o The Crew Motorfest. É tipo um Forza Horizon. Sim. Ah. O The Crew Motorfest. Sei lá. Essa categoria é foda, né? Eu só vou jogar FIFA, então whatever o resto. E também, tipo assim, não é melhor... Tipo assim, tá ligado? Esses jogos de corrida aí. Não é melhor um que o outro, mano. É tudo muito parecido, já no Hot Wheels. É. A categoria Best Family. Categoria Nintendo. Sempre é categoria Nintendo. Disney Illusion Island. A melhor família do ano, essa é a categoria. É. Party Animals, Pikmin 4... Sonic Superstars e Super Mario Wonder. Mario não tem jeito. É bem provável. É o Mario não tem jeito. Pô, eu joguei esse Pikmin aí. Primeiro Pikmin que eu joguei. Eu achei um jogo meio chato, cara. Eu joguei assim, os antigos também quando fui jogar. Pô, se eu fosse uma criança, eu acho que eu ia achar isso chato pra caralho, velho. Por mais que ele seja bonitinho, fofinho. É um jogo meio de... tem uns elementos de estratégia, né? É. Sei lá, acho que se eu fosse uma criança, eu achei chatão. Caraca, esse... O jogo de luta. Categoria jogo de luta. Mortal Kombat 1, Street Fighter 6, tem o God of Rock. Brasileiro. Nickelodeon All-Stars Brawl 2 e Pocket Bravely. Brasileiro também, você viu isso aí? O God of Rock também é brasileiro? Aham. Ah, não sabia. O Pocket Bravely eu tô ligado, que é da Statera, né? Os dois jogos são brasileiros, tá na mesma categoria, isso é muito foda. Eu não sabia que God of Rock é do Brasil, não. Ah, é, Modus 2... Ah, é porque é da Modus, né? É verdade. Que é essa galera foi a primeira publisher de fora que comprou um estúdio do Brasil, né? E virou o Modus Studios Brasil. Pô, é muito irado, tá os dois na mesma categoria, cara. Foda mesmo. E o Brasil ama jogo de luta, né? Isso é foda. Exato, tem toda uma comunidade, uma cultura lá das antigas de fliperama. É. Mas vai ganhar o Street Fighter 6, né? Por mais que eu não tenha, que eu tenha esse desdém que eu discorri no começo do programa, isso é uma parada legal da gente ver, né? Pô, dois jogos do Brasil... Exato, cara. Tipo, o tanto de gente que não vai atrás de baixar esses jogos, não tem, sabe? Como não ser da hora e a gente ficar feliz pela galera. Melhor RPG. Baldur's Gate 3, Final Fantasy 16, Lies of P, Sea of Stars e Starfield. Cara, Sea of Stars é bem legal. Tem que ganhar, né? O Baldur's Gate, porque ele também tá indicado no jogo do ano. No jogo do ano, é o único que tá, né? Não tem sentido não ganhar. É estranha essa categoria, porque esses jogos são tão diferentes um do outro. O Lies of P você jogou, Felipe? Não, ele tá baixado. É RPG, aqui, mano? Entra que é uma RPG mesmo? Ele é mesmo? Tipo Souls, né? Ah, então. Aí é o quê? Um jogo de ação mais do que é uma... Sei lá. É virar um Western RPG, talvez. Cara, assim, o Final Fantasy aí, ó, tem nada de RPG. Esse novo, né? E é provável que tenha sido, sei lá, se for entrar na categoria de ação, que sei lá, você pegar, pensar no gameplay de ação, é o talvez o gameplay de ação mais da hora do ano. E aí, pô, vai ficar na categoria de RPG e não na ação. Ele não tá na categoria ação, pode crer. É, tá vendo? É meio esquisito. Tem uma onda aí da galera dizendo que o pessoal tá querendo escudar uma escondida no Starfield, né? Mano, ele não é um jogo bom, na moral. Não acho que estão querendo dar uma escondida, não. Boicotar? O jogo não é bom, cara. É. Eu acho que ele tem coisas muito interessantes. Eu gostei do jogo, até. Acho que hoje ele estaria no meu top 10, talvez, até. Talvez até na frente do Final Fantasy, viu? Eu não joguei o Final Fantasy, mas esse Starfield eu achei horrível. Mas, sei lá, eu acho que o Starfield tem ideias boas, mas ele tem muita coisa dele que é muito travadão, assim, meio mal realizado, sabe? Best Action Adventure. Alan Wake 2. Bom. Marvel Spider-Man 2. Bom também. Resident Evil 4. Bom também. Star Wars Jedi Survivor. E Zelda Tears of the Kingdom. Como que esses jogos são parecidos? O Resident Evil e o Alan Wake são parecidos. Isso aqui é uma loucura, né? O Star Wars e o Spider-Man é um pouquinho parecido, e o Zelda tem nada a ver com nenhum deles. Felipe, ritmo. Alan Wake e Homem-Aranha, o que você acha? Porra, velho, não tem nada... Ah, de ritmo? não. É completamente o contrário, né? Um é então... frenético, o outro é tipo assim, você anda meio passo por hora, com medo de qualquer coisa que pode acontecer. Dá pra botar o Homem-Aranha e o Resident, tá ligado? Na mesma categoria. Todas as categorias que Zelda estiverem participando, eu não tenho como não votar em Zelda pra mim. Zelda tá demais... Melhor jogo de ação. Armored Core 6. Dead Island 2. Ghost Runner 2. Wi-Fi Rush. E Remnant. Tinha que estar indicado o Wi-Fi Rush. Bom jogo, né? Essa categoria faz mais sentido, assim, mas eu acho que tem jogos que poderiam estar na outra. Será? Eu acho que o Wi-Fi Rush, tipo. Os fanboys, mano. É um joguinho tão legal, tão diferente, né? Seria da hora se ganhasse. Curte pra caralho. E foi Game Pass, né? A galera jogou muito aí. Sim, é. Tem essa parada. Deixa eu ver aqui a categoria de melhor jogo de celular, mobile aí. Final Fantasy VII. Tem nenhum jogo que você conhece. Evercrisis, Hello Kitty Island Adventure, Honkai Star Rail, Monster Hunter Now e Terra New. Meu Deus, que jogos são esses, gente? Monster Hunter Now? Não sabia que tinha, não. É da Niantic, que é tipo de... A pira do inteligência... Como é que é? Inteligência não, a realidade aumentada. Uhum. Tem essa parada aí. Melhor jogo indie. É estreia de jogo indie, né? Debut. Jogo, primeiro jogo do estúdio, né? É. Cocoon. Bom. Dread. Jogar. Pizza Tower. Não joguei. Bom pra caralho. Felipe do céu, baixa, mano. Vou baixar. Vai, tá baixa também, juros. Tem lá. Tem Vou lá, baixar. Você sabe onde. Vemba é bem legal também, cara. Vemba. É um joguinho que dá vontade de fazer as receitas do jogo, inclusive. E Viewfinder. Bom também. Bom também. Pô, mas na moral, Pizza Tower é muito legal, mano. Vou baixar. As Como músicas, é Pizza Tower? Puta que pariu. Tem no Switch, baixa aí. Ele é um plataforma. Com os gráficos que parece feito no Paint. Cocoon também é bom. Acho que ele tá no meu jogo só do ano aí, assim. Ó. Os dois. Se for fazer um top 10, eu colocaria os dois. O Pizza Tower e o Cocoon. Tem lá também? Não, Cocoon tem no Game Pass. Tem no Game Pass, eu joguei no Xbox. Não tenho mais assinatura do Game Pass. Vamos lá, melhor jogo independente. Que deu polêmica também, né? Cocoon, aqui. David the Diver, olha que legal. Será que eu vou poder colocar o David the Diver no Melhores do Ano? Claro. Você só jogou ele, né? Não, mano. Que eu tô falando jogou porque quatro jogos, ele é de 2022, né, o jogo? Não, é desse ano, pô. É? É porque tava no Early Access, né? Ele é entendi, ponto entendi. Desse ano. E assim, a polêmica é que ele não é exatamente um jogo indie, né? Entendi, também. Porque ele é publicado pela Nexon, né? Que é, tipo, uma das três maiores empresas de videogame do mundo. Dos cinco, até o momento eu joguei o David the Diver e o Sea of Stars. Tem o Dredd e o Viewfinder. David Dive e Dredd e o Viewfinder. Não joguei o Sea of Stars. Eu só não joguei o Sea of Stars. É bem legal, um RPG modo antiga. Quem é fã do Batalha de Turno aí, eu não gosto, mas né. Enfim. O que mais aí? Sugestões aí de categorias? Cara, esse Games for Impact. É da hora a categoria. O Games for Impact é uma categoria também que eu nunca entendo assim o que, que é. Nunca entendi também, não. É a abordagem do jogo, né? O tema que ele traz. Um jogo instigante, que tem significados, mensagens sociais. Que provoca alguma discussão, exato. Dito isso, que eu joguei esse Tia, eu achei bem chato. E o Chants of Senar é bem legal. É, o Tia, Terra Nil, Vemba, o Goodbye Vulcano High, o Chants of Senar. É muito bom esse jogo. A Space for Unbound. Vamos ver aqui. Mais pra cima aqui. Melhor performance. Esse é interessante. Das atuações? Atuações, né? O Bem-Estar no Final Fantasy XVI. Que é o Clive, né? O protagonista. É bom, o Cameron Monaghan. No Star Wars. Cal Kestis. Survival. Idris Elba no Cyberpunk 2077. No DLC, né? No Phantom Isso, Liberty. No Phantom Liberty. Melanie Libert no Alan Wake 2. Isso. O Neil Newbon no Baldur's Gate 3. Não sei nada. E o Yuri Lowenthal, que é o Marvel's. Peter Parker. Ele é o Peter Parker? Olha. Quem vai ser o Idris Elba aí, né? O famosão lá, o Idris Elba, né? Eu não sei, eu não joguei o Phantom Liberty, eu não consigo trazer, assim. Sei lá, eu achei estranho a Melanie Libert. Ela tá muito bem no Alan Wake, mas o próprio doidão do Alan Wake é muito bom, que faz o Alan Wake. O senhor Alan Wake. Sim. Porque ele tá muito bem, os dois estão muito bem, acho que os dois poderiam ter sido indicados, assim, sabe? Ela faz a saga Anderson, que é a outra protagonista, tá muito bem, mas o... Eu não tô lembrando o nome agora do... Acho que é o Matthew Perretta mesmo, que faz a voz, né? Porque no Alan Wake tem essa parada que alguns personagens... Umas pessoas fazem a cara, mas outras pessoas fazem, de fato, a performance, né? A voz a captura. E ele tá muito bem também, assim. E ele tá até mais surtado e tal do que... Pelas situações do jogo, ele tá mais surtado. Entendi. Vamos lá, melhor design de áudio? Alan Wake 2, Dead Space, o... Terminou o Alan Wake, Felipe. Rush. Hã? Terminou o Alan Wake. Eu platinei o Alan Wake. Mano, eu acho que todas as coisas de áudio tem que ser o Alan Wake. Muito foda. É foda que o Hi-Fi Rush também tem um ângulo bem legal, assim, né, do áudio. Mas o Alan Wake é doideiro. O jeito que ele trabalha a ambientação e as músicas e o caralho é muito foda, isso é foda pra caramba. O Resident também, acho que fica entre os dois na barreira aí. O Dead Space eu não joguei. Porque o Hi-Fi Rush é sobre música e tal. Tipo, talvez trilha sonora mereça, saca? Mas a mixagem de som do Resident do Alan Wake... A gente tem essa categoria aqui, né? O melhor trilha e música. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, o Final Fantasy XVI, o Hi-Fi Rush. É boa pra caralho a trilha do Final Fantasy XVI. Muito boa, uma das melhores coisas do jogo. E o Zelda... Zelda tá aí, só não sei por que o Zelda tá aí, mano. É entre nós. Também acho. Porque eu nunca... Porque, tipo assim... Nem o Breath, nem esse... Tipo... O destaque é música, né? Qualquer coisa, sabe? Não é que é ruim, mas, porra, não é nada marcante. É. Agora o Alan Wake caralho, me surpreendeu. Mas é legal o Hi-Fi ter sido reconhecido aqui, né? Maneiro, né? Muito bom. Melhor direção de arte. Aí não tem... Pra mim... Alan Wake 2. É claro quem tem que ganhar aí. É? Hi-Fi Rush. Porra, não? Lies of P. Super Mario Wonder e Zelda. Pra mim é o Alan Wake. Nunca. Zelda, mano. Que Zelda, vocês estão loucos. É, Mario? Temos aqui pessoas que não terminaram o Mario, pelo jeito. Não, terminei Mario. Quer dizer, não fiz o... Você não acha que direção de arte é o Mario? Pô, o Alan Wake é muito foda, mano. Pra mim, não, o Alan Wake pra mim é o segundo, Mas é porque o Zelda é muito maior também, né? Não, o Zelda é tudo a mesma coisa. Tem dois cenários, em cima e embaixo. Falou, valeu. E chuva. Chuva e tempo bom. É o Alan Wake que você fica na rabeira. Pra mim é o Alan Wake. A apresentação que você falou lá do Alan Wake, pra mim é um negócio muito forte, assim. O Mario é muito legal mesmo, assim, de fato. Que o Mario, a variedade do Mario me pega muito. É foda. Melhor narrativa: Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, Final Fantasy XVI e Spider-Man. E lá, mano, pra mim a história de Final Fantasy XVI é um negócio tão bobo. E o Homem-Aranha também, se for ver. O Homem-Aranha é meio bobo. Eu não joguei nem o Baldur's Gate, nem o Phantom Liberty. Deve ser o Baldur's Gate, né? Que é um dos grandes elogios da narrativa do jogo. Eu acho que vai ser o Baldur's Gate também, né? Mas dos que eu joguei, que foi o... Tô com o Felipe, o... Aliás, eu não joguei o Final Fantasy, né? O Homem-Aranha ou o Alan Wake, eu iria fácil no Alan Wake. Mas ele provavelmente vai ganhar o Baldur's Gate. Eu gosto muito do que eles fizeram no Spider-Man com a parada da cidade, de novo, assim. A cidade é muito mais interessante, as pessoas na cidade, a ideia de contar uma história, a cidade ter personalidade e tal. Mas, sei lá, os pontos narrativos entre a história principal ali e os conflitos de Maya, do Peter, as coisas mais interessantes são as cenas de ação, né? Então, assim, a história... Ô, Felipe, o Phantom Liberty, ele é um DLC, né? Sim. Ele pode ser indicado aqui como um jogo novo, assim? Aparentemente pode. É, que tá com um monte de indicação, né? Ele tá em várias categorias aqui, cara. Sim, é. Se fosse de graça, eu acho que tudo... Acho que a parada deles, se não me engano, é sempre assim, ah, se... pessoas indicariam bastante, ele entra. Jurandir tá que nem o load, foda-se, filho. Só joga coisa de graça agora. Não, ganha ou tem de graça. Não, eu tô falando do DLC, cara. Porque o Cyberpunk, a gente fez um investimento ali e não deu bom, né? Em termos... Não, mas hoje em dia falam que o Cyberpunk tá perfeito. É, né? Todo mundo que jogou. Mas eu zerei na época, inclusive, né? Eu acho que a gente foi injusto com o Cyberpunk. Leprosaço. Melhor direção de jogo aí. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man, Super Mario Bros. Wonder e Zelda. Alan Wake. Alan Wake é filme, né? Daqui a pouco vai ser adaptado também, né? Bom pra caralho. É, eu acho que essa parada de direção, essa ideia de você ter essa parada aí, Outstanding Creative Vision, visão criativa... Inovação de direção de destaque, então. Eu acho que é difícil eu não associar o Alan Wake a isso. Agora, jogo do ano... E tendo 6 opções, né? Porque diferente das outras categorias que tem 5, né? Aqui são 6. Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, Resident Evil 4, Super Mario Wonder e Zelda. Vai ganhar o Zelda. Você acha que vai ganhar o Zelda? Eu acho que vai, mano. Eu acho que vai ganhar o Baldur's Gate, você acredita? Será? Eu não joguei, é o único que eu não joguei, né? Eu não digo, tipo assim, pelo que eu joguei, eu acho que pelo sentimento... Porque pela essa galera. Parada, não, é popularidade, né? Tem muito a ver a popularidade, essa ideia do sentimento coletivo, achar alguma coisa tem que ganhar ou não, assim, sabe? Essas premiações são muito assim, né? É que o Zelda, na época que saiu, tava tão unânime também, né, mano? Sim, tava unânime, é. Tipo, a indústria, caralho, mas não tinha saído o Baldur's Gate ainda na época do Zelda, né? Depois, né? O Alan Wake também não tinha saído, né? Então, mas o tipo assim, não tinha saído. Eu não joguei o Baldur's Gate, mas eu não vi... Eu vi essa comoção dos fãs. Eu não vi essa comoção de quem não é fã falando, caralho, isso aqui é muito foda. É que eu acho que o Baldur's Gate, Evandro, ele é meio restritivo, assim, né? Pra quem gosta do gênero, assim, né? De RPG, RPG de mesa, especificamente, né? Então, eu acho... Não sei. É, teria que pegar alguém que jogou todo. Você não pensa em jogar, não, Felipe? Não é meu estilo, não tenho nenhuma vontade, sinceramente. Porque, cara, eu não consigo ver o... Tipo, não tem como, tá ligado? Tipo, nem se eu tivesse 6 meses de férias e tivesse rico, eu não ia cair no Baldur's Gate nem fudendo. Né? Não tenho vontade de jogar, tá ligado? De ver eu também não tenho. De todos os outros jogos aí do melhor do ano que eu joguei, felizaço. Sim, foi o único que eu não joguei também. Tipo, eu fiquei triste quando acabou o Mario, quando acabou o Homem-Aranha, tá ligado? Zelda, então, porra... Nossa, eu joguei horas e horas de Zelda, muito. E o Alan Wake eu não achei que ia achar tão bom. E é bom pra cacete. O jogo que eu fiquei mais obcecado desse aqui foi o Alan Wake. Será que o Zelda ele não deu uma enfraquecida com o passar do tempo, assim, em termos de hype das pessoas? É normal, é o jogo mais... na verdade, o Resident é o jogo mais... Antigo, né? Antigo dessa lista aqui. E aí, curioso que tem 3 jogos aqui que foram lançados no espaço de uma semana, né? É que eu sinto que o que aconteceu com o Zelda é que todo mundo falou quando saiu e repercutiu depois e tudo, mas quem tá jogando mesmo até o final foi cansando um pouco do Zelda. Ele é um jogo imenso e se a pessoa ficar lá abrindo tudo, fazendo tudo, vai muito tempo, cara. Mas o Baldur's Gate também é gigantesco, né? O Baldur's Gate é enorme, né? Sim. Na hora da Kat já zerou 4 vezes o Baldur's Gate. 100 horas cada zerado. Ele é muito fanático, assim, porque ele cria os personagens diferentes e tudo, né? Eu acho que dentro desse espectro da galera que. Das publicações que estão votando, essa galera vai ter jogado, né? Eu acho. Ele tem uma coisa que os outros nenhum aí tem, que é esse rolê da galera jogar junto. Ou esse poder da comunidade, da build, se ajudar, trocar ideia. Talvez isso faça diferença, né? Porque o Resident é um puta jogo, mas é mais do mesmo, vamos combinar. É bem perto do que foi o remake do 2, tá ligado? E pra ser sincero, Evandro, quando você pega, tipo, você olha, os dois jogos mais parecidos aqui são Alan Wake e Resident, né? Demais, né? Tudo bem que o Resident Evil 4, desde o seu original, lá a ideia era focar mais na ação. Mas quando você pega e bota eles, dois survival horror, um do lado do outro assim... Putz, o Alan Wake é um negócio tão mais interessante, tão mais espetacular. Eu também acho, mano. Sentido. E olha que eu fiz o jogo mais rápido. Mas é porque eu gostei do... o outro jogo lá da empresa, Felipe. Qual que é? O Control. O Control, é. E ele é muito ligado, mano. Muita parada da história dele é ligada com a história do Control e vai se entrelaçando. E essa ideia do que a gente falou, da ideia da direção de arte, da própria direção do jogo, assim, um negócio muito autoral, né? Tá no Control. Porra, a cena também do filme. Tem que tu conhecer esse jogo, hein? Vamos lutar pra pôr ele no top aí? Pô. Bom jogo, mano. Qual? Alan Wake. Tem uma parada de no que faz... Porra, tem uma cena lá que eles usam um filme de verdade. Tá na minha lista, com certeza. Tem um segmento, Juras, que eles usam uma integração do jogo com um filme de verdade. Filme mesmo, seres humanos. Caraca. Que eles gravaram, mano, tecnicamente é loucura também, filho. É nível Homem-Aranha. E tava rodando no Series S, tá ligado? Mas vocês gostaram do Alan Wake 1? Eu amo. Eu achei comum quando eu joguei na época. Não tinha gostado. Eu lembro também de ter jogado na época e ter achado bacana, assim, mas nada demais. Não... É que o, esse 2 era um bagulho muito na frente dele, assim. É, ele muito, evoluiu muito bem, melhor. Né? O Alan Wake 1 teve vários problemas, né? Ele era pra ser um jogo de mundo aberto, que aí, tipo, no último ano de desenvolvimento, os caras meio que refizeram a estrutura do jogo com o que eles já tinham feito. E ele saiu no mesmo dia do Red Dead Redemption, né? Então, tipo assim, ficou meio enterrado na época. Mas eu gosto muito do Alan Wake 1, assim, pelas esquisitices da Remedy que já estavam ali no primeiro jogo. Mas do Control pra cá, eles deram uma... É, e a Remedy é a única galera que tá assim, fazendo isso, né, mano? Tipo, total. Foda-se pra geral, a gente vai fazer do nosso jeito. Exato. Tinha uma vibe meio... Silent Hill, assim, do terror, do susto, da batalha com os inimigos, etc. Tem um pouco. E é muito mais a história, por exemplo, o conflito é muito mais ligado à personalidade dos personagens, igual numa parada do Silent Hill, assim, do que Resident Evil, que é vírus maluco, doenças, bioarmas, né? Resident Evil, querendo ou não, ainda mais o 4 é um bagulho muito blockbusterzão, assim, né? Sim, é mais pra ação mesmo, né? É bom pra caralho também, mas... De todos aí. É um jogo divertidíssimo, né? Mas... Se eu fosse ranquear, ele seria o 6, tá ligado? Acho que não é tão marcante assim o Resident Evil 4, talvez. De momentos e de discussões e de. Sei lá. É um bagulho mais. A galera fala de camp, né? Que é galhofado mesmo, assim. Mas são bons jogos, foi um bom ano, mano. Foi um bom ano. Excelente ano. O pessoal tá falando, inclusive, que pode entrar na lista dos grandes anos da história dos videogames, né? Ah, com certeza. Quando a gente for repassar, a gente vai ter um pouco mais de noção, né? For repassar todo ano, assim, a gente vai ter um pouco mais de noção. Esse lá programa vai ser bom, o programa vai ser legal. Tudo bem. O Game Awards acontece em dezembro, né? Dia 7, acho. 7 de dezembro? Eu acho que é. É, na primeira semana, se não me engano, por aí. Eu tava com 4 na cabeça, mas pode ser 7. E uma coisa importante, né? Deve passar... Será que passa o trailer do GTA no Game Awards? Imagina. Seria foda. Principalmente porque a nossa ação já tá quase batendo 200, hein? Graças a Deus. 185 fechou essa semana. Delícia. Imagina você esse trailer aí, puta que pariu. A ordem de venda já tá lá, inclusive. E o Felipe continua dizendo que não é o maior jogo do Snap. Não é, o 5 não é mesmo. E o 6 também não vai ser. Mas vai ser um hype. Mano, é capaz de passar no Fantástico, tá ligado? É da época do Michael Jackson. Ana Maria Braga vai estar mexendo com o protagonista do... Tipo vai passar assim, o trailer, vai reagir ao trailer. React ao trailer do GTA no Fantástico, domingo à noite. A galera dos React aí deve estar só esperando os dias pra pegar esses views aí. É. Gente, fechamos aqui? É isso. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Felipe Mesquita. E eu sou o Evandro de Freitas. E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau.